já começou. Geleira está vazia, não correi as contas para pagar. Vou na multidão, rostos que atropelam meu dia. Meu sorriso vai em contramão. Hoje escolho dar aquilo que me faz feliz. Agora apresento o meu novo emprego. Hoje eu vendo abraços nesta rua e em troca eu quero o teu sorriso. Só pro teu dia melhorar, será que vais negar? Hoje eu vendo abraços nesta rua. Mesmos passos, mesmo lugar. Já não estou só em contramão. Tanto corri, tanto andei. Estive perdido e agora eu sei o que é estar sozinho numa multidão. Aperta, aperta com ela. A banda sempre a tocar.

subtraiu-te do meu eu. Marcos Music. Esse meu maldito egoísmo afastou teu coração do meu. Sou culpado que os nossos olhares já não se cruzam. Senti do meu lado é um vazio. Eu nunca senti tanto frio. O teu amor me faz viajar até a lua. Yeah. Mas se já não estás aqui, diz-me o que será de mim. Um amor como o teu não encontro. Eu tentei esquecer-te, mas querida, não deu. Eu cuspi no céu. Não fui sério. Agora imploro de volta ao que antes foi meu. Foi meu. Eu fazia nada à toa. Te procura popó, amor. Até já perdi palavras. Não pediu desculpas. Sabe, foi minha culpa que nos coração de casa se cruza. Sem bom nem alar é um vazio. Nunca que senti tanto frio. Só bom acreditar que capa um viagem de lua. Yeah, yeah. Mas lance bucas ali. Você que não tá fazer comigo. Um amor como o teu não encontro. Só tu pra me salvar de solidão. Não vês que sem ti eu não vou durar. Nunca que me esperar. Só tu pra me salvar de solidão. Um amor como o teu não encontro. Eu tentei esquecer-te, mas querida, não deu. Adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Está uma bruxa no portão, foi encher o caldeirão. Está uma bruxa no portão. Uma bruxa foi à fonte. Foi encher o caldeirão. E lá de longe, lá do norte, veio um vento muito forte, pendurou-a no portão. Está uma bruxa no portão. Foi encher o caldeirão. Está uma bruxa no portão. Duas bruxas no caminho a adorar a lua nova. E lá do meio do vazio veio um vento muito frio, pôs as bruxas numa cova. Está uma bruxa no portão a adorar a lua nova. Duas bruxas numa cova. Na floresta cortam lenha para a lareira. E de rompante e de repente vem um vento muito quente, pôs as bruxas na fogueira. Está uma bruxa no portão. Duas bruxas numa cova cortam lenha para a lareira. Três bruxinhas na fogueira. Quatro bruxas pelo campo guardam pétalas no saco. Apareceu um pica-pau, veio um vento muito mau, pôs as bruxas num buraco. Uma bruxa no portão, duas bruxas no bater coxinha com a fogueira, guardam bêndolas no saco, fazem bruxos no buraco. Cinco bruxas lá na estrada, numa noite muito preta, e ao romper da madrugada veio um vento assim do nada, pôs as bruxas na valeta. Está uma bruxa no portão, duas bruxas numa cova, três bruxinhas na fogueira, quatro bruxas no buraco, uma noite muito preta, cinco bruxas na valeta. Ai, seis bruxinhas na fileira, indo atrás do Dom Quixote, numa noite muito estranha, vem um vento lá de Espanha, pôs as bruxas no caixote. Está uma bruxa no portão, duas bruxas numa cova, três bruxinhas na fogueira, quatro bruxas no buraco, cinco bruxas na valeta, ainda atrás do Dom Quixote, seis bruxinhas no caixote. Sete bruxas no terreiro, faz deixar do cogumelo, e dos lados do Samoco vem um vento muito louco, pôs as bruxas no chinelo. No portão, duas bruxas numa cova, três bruxinhas na fogueira, quatro bruxas no buraco, cinco bruxas na valeta, seis bruxinhas no caixote, faz a chave de cogumelo, sete bruxas no chinelo. Ah, está uma bruxa no portão, duas bruxas numa cova, três bruxinhas na fogueira, quatro bruxas num buraco, cinco bruxas na valeta, seis bruxinhas num caixote, faz a chave de cogumelo, sete bruxas no chinelo. De par em par. Chora, seu pai, no bar. Para de falar na cara dura que já tá de boa, que tá bem resolvida, que achou o amor da sua vida. Você não sente nada que sua boca diz. Enganou todo mundo, mas não me enganou. Ele te faz sorrir, mas não te faz feliz. Com ele vai pra cama, mas comigo faz amor. Se fosse amor, cê não traria. Não tava aqui grudadinha, deitada no peito do ex, querendo amanhã outra vez. Se fosse amor, cê não traria. Não tava aqui grudadinha, deitada no peito do ex, querendo amanhã outra vez. Se fosse amor, cê não traria. Chibarim para o Berlão, essa foi. Você não sente nada que sua boca diz. Enganou todo mundo, mas não me enganou. Ele te faz sorrir, mas não te faz feliz. Com ele vai pra cama, mas comigo faz amor. Só gente, pé. Se fosse amor, cê não traía. Não tava aqui grudadinha, deitada no peito do ex, querendo amanhã outra vez. Se fosse amor, cê não traía. Não tava aqui grudadinha, deitada no peito do ex, querendo amanhã outra vez. Se fosse amor, você não saia. Não tava aqui grudadinha, deitada no peito do ex, querendo amanhã outra vez. Se fosse amor, você não saia. Não tava aqui grudadinha, deitada no peito do ex, querendo amanhã outra vez. Se fosse amor, você não traía. Não traía de jeito nenhum. Se traiu, é porque é meu amor. Meu Deus, diz-me o que faço desta minha vida. Essa mulher é o meu mundo, é sol de primavera. Ela pegou nos meus sonhos e deitou-os fora. Ela foi meu sonho lindo que se foi embora.